privilegiado por ter recebido este dom do rei e de louvar o seu santo nome eu jamais deixarei. Comecei louvando o mundo num esforço profundo, sendo a Deus infiel. E quanto mais eu cansava, ao mundo eu louvava sem desistir. O vício me dominava e eu me entregava sem poder sair. Até que uma voz maviosa falou-me a respeito do Rei Jesus. Não tive mais nenhuma reserva, saí lá das trevas para o reino da luz. Ó jovem que estás começando a louvar o mundo, te sentes feliz. Mas eu vejo que os vícios mundanos e o reino das trevas te tornam infeliz. Vê se atentas pra mensagem da cruz, aceitas Jesus, faz como eu fiz. Então tu verás como é bom viver todo dia a cantar e a cantar. E enquanto tu cantas te alegras e vês de repente a bênção chegar. Daí tu verás que cantar para Jesus é bem diferente. Te peço, segue os caminhos meus, dai glórias a Deus, vale a pena ser crente. Então tu verás como é bom viver todo dia a cantar e a cantar. Enquanto tu cantas te alegras e vês de repente a bênção chegar. Daí tu verás que cantar para Jesus é bem diferente. Te peço, segue os caminhos meus, dai glórias a Deus, vale a pena ser crente.